Dia 16, Daniel. Quando você estiver pronto para me encontrar, haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações e até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Daniel 12, verso 1. Deus diz: quando eu jogo meus filhos para o alto, o temor aparece antes do prazer. Coloque-se no lugar do meu povo na época de Daniel. Eles se sentiam jogados para o alto, sem uma rede de proteção embaixo. Eles não eram capazes de ver Deus pronto para segurá-los. Jerusalém estava em ruínas. Eles não tinham rei. Os pagãos haviam entrado no Santo dos Santos e viviam para levar para casa os tesouros sagrados que roubavam. E a teologia do meu povo e todas as suas esperanças ruíram. O maior perigo que o meu povo enfrenta hoje é a prosperidade, bênçãos que reforçam a falsa esperança de que nada sério acontecerá em sua vida se eles apenas continuarem a acreditar, esperar, confiar e sorrir. Meu povo, na época de Daniel, estava lutando com questões difíceis que a igreja próspera de hoje nunca questiona. Quando toda a esperança de como a sua vida deveria ser é destruída, quando eu lhe parecer um soberano frio e indiferente, um quebrador de promessas, um Deus sem utilidade, um pai que abandona, regozije-se. Você está pronto para a revelação, para me conhecer como eu sou. Dedique um momento para orar. Pai, ajude-me a não me perder quando a minha teologia e as minhas ideias sobre o Senhor se despedaçarem. Ajude-me a acreditar que o Senhor irá remodelar o meu entendimento sobre o Senhor e sobre a fé. Dê-me a sutil sabedoria para entender que os bons tempos podem ser perigosos, enquanto os momentos de dificuldades oferecem uma inesperada oportunidade de encontrar o verdadeiro Senhor. Em nome de Jesus,